Agora, pela Flores FM, o programa Renascer, de caráter humano, psicológico e espiritual. Renascer de ideias, renascer em filosofia, renascer pela ciência, renascer com religiosidade, renascer a vida simples, racional, com sabedoria. No ar, programa Renascer. Produção e apresentação, Admir Zanella e Ademir Smitherly. Boa tarde, ouvintes da Flores FM. Sempre dizemos que é uma grande satisfação abrirmos cada edição do programa Renascer aqui pela 104.9, a nossa rádio comunitária, a melhor rádio de Flores da Cunha, né, aberta à doutrina espírita, aberta a outras religiões que queiram vir aqui se manifestar, aberta às opiniões, assim que deve ser a imprensa, né? Infelizmente, não é muito comum isso, mas nós sempre alertamos, né, que quando nós fazemos alguma coisa, nós somos responsáveis por ela. Então, que nós tenhamos consciência disso. E a Flores FM, graças a Deus, né? Estamos aqui há anos, né? Já fazendo o programa Renascer e a rua, né? E aí, como é? Ouvi o programa, gostei do programa, né? Nos dão ânimo para que a gente continue. Isso é sempre importante, é grande satisfação nossa, né? E você que é ouvinte da Flores FM, né, pode ligar aqui para o 3292-8464, pode fazer sua pergunta, pode dar sua opinião, quiser nos colocar alguma coisa, não precisa identificar, né, basta que seja uma opinião sincera, né, a gente está aqui para crescer, para ouvir, e graças a Deus, né, continuamos com o nosso programa Renascer, e sempre também lembramos a você ouvinte, né, se gosta do programa Renascer, acha importante para a sua vida, plante uma semente. Indique para outra pessoa, para seu amigo, às vezes está com problema, sua amiga, seu parente, seu vizinho, para que ele também faça parte do nosso grupo Renascer aqui e nós possamos cada vez mais plantar o bem para colher o bem, né, Ademir? Com certeza. Boa tarde a todos. É sempre verdadeiramente com um ânimo renovado que aqui nós nos encontramos para que, pelo Evangelho, pelas oportunidades da vida, pelos ensinamentos que hoje são direcionados a cada um de nós, nós possamos fazer da nossa vida motivos de alegria, motivos de trabalho, motivos de transformação. É por isso que sempre a nossa ideia é realmente levarmos a todos os lares, a todos os ouvintes, a verdade, para que a verdade nos liberte, para que a verdade traga a cada um de nós, né, a liberdade de escolha e assim sermos nós instrumentos de transformação. Então, sempre é com uma alegria imensa que a gente aqui se reúne e de coração aberto, como o próprio Ademir nos colocou agora, nós estamos sempre à disposição. Dúvidas, perguntas, questionamentos, nós poderíamos dizer também, se vocês têm alguma ideia para que nós coloquemos na rádio, nós estamos abertos, né? O nosso objetivo é exatamente isso, é o renascer, é o crescimento, e o crescimento ele só se dá através da união das pessoas, da união de ideias, da união de objetivos. Então é com grande alegria que a gente aqui está. E abrindo o Evangelho, por acaso, nos nossos sistemas que estamos adotando esse ano, né? Abrimos no capítulo 3, onde Jesus diz que há muitas moradas na casa de meu pai. Aqui há várias interpretações, né, em relação às moradas, mas a doutrina espírita interpreta essas moradas, né, de duas maneiras, basicamente. Uma é cada um vai no seu nível, né, de evolução depois que morreu. Aqui nós estamos aqui encarnados e tem gente gênio, tem gente bastante atrasada na inteligência, tem gente bastante espiritualizada, né? Temos aí grandes exemplos, Chico Xavier, Gandhi e tal, tem gente mais ou menos, tem gente atrasada, né? E a gente não precisa dar exemplos desses outros, né? E outro entendimento é que o universo está cheio de mundos E esses mundos todos são habitados. E estão sendo habitados por seres adequados ao seu nível de evolução, de acordo com a vida que há em cada um desses planetas, dessas estrelas, é aonde queira que a gente possa imaginar. Então, no planeta Terra aqui, nós também então, temos as nossas divisões de mundos, né? Porque no plano espiritual cada um vai no seu devido lugar. E também no universo todo, então temos diversos tipos de mundo. E dentro desse capítulo terceiro aqui, nós abrimos na página onde nos fala de mundos de expiação e provas, né? Que seriam os mundos inferiores, então. Mundos de expiações e provas. Que vos direis dos mundos de expiação que vos já não os saibais, uma vez que vos basta considerar a terra que habitais? Ou seja, a terra nossa, que é o nosso planeta, é o mundo de expiação e provas. O que é expiação e provas? Nós resgatamos, vamos dizer assim, as coisas negativas que fazemos, e por isso que às vezes a gente não entende muito bem na vida o que acontece, né? Porque já plantamos isso em vidas passadas, mas também somos provados para ver se já aprendemos certas lições, a fim de que possamos ir a locais superiores. Então isso é provas e expiações. É muito interessante que as provas é até mais fácil de nós compreendermos, né? Agora, as expiações são aquelas coisas que se repetem na nossa vida. Então, às vezes, se repetem coisas que a gente até não compreende. A gente diz, babo, como é que isso acontece tanto comigo? É porque realmente nós temos que ultrapassar esse entendimento, nós temos que incorporar ideias novas em cima de valores antigos que, às vezes, nós, digamos, teimamos, né? Mas todos os espíritos encarnados no nosso planeta hoje, todos eles passam pela questão de expiação e provas. Só, digamos, grandes espíritos que vêm por missão. Mas esses, a própria história diz, né, quem eles são. Como é o caso, né, um Gandhi, um São Francisco, uma Madre Teresa, um Chico Xavier. São espíritos que vêm com missões, mas também eles estão sujeitos a expiações e, digamos, também provas. Por quê? Porque o nosso planeta denso ainda, egocêntrico, primitivo nas questões da espiritualidade, todos nós temos que passar pelo ferro, pela dificuldade, pelo fogo da prova, para que realmente vençamos e para que realmente nos espiritualizemos. A superioridade da inteligência num grande número de habitantes aqui da Terra indica que ela não é um mundo primitivo destinado à encarnação de espíritos apenas saídos das mãos do Criador. Quando nós falamos, né, que ainda é bastante primitivo, no sentido de ego, né? Agora, nós temos uma tecnologia, uma inteligência bastante avançada, então não podemos achar que o nosso planeta está ainda na fase da descoberta do fogo, né? Então, aqueles planetas, aqueles sistemas que estão ainda nessa fase são chamados de primitivos, né? E nós somos primitivos a nível espiritual. As qualidades inatas que trazem consigo, né, nós habitantes aqui da Terra, são a prova de que já viveram e que realizaram um certo progresso, mas também os vícios numerosos aos quais são inclinados são indícios de uma grande imperfeição moral. Por isso, Deus os colocou numa terra ingrata, para aí expiarem suas faltas pelo trabalho penoso e pelas misérias da vida, até que tenham mérito de irem para um mundo mais feliz. Vejam só, quando nós vemos assim crianças, adolescentes, jovens, já com tendências assim, à maldade, praticam, que eu chamo de brincadeiras, mas com uma falta de critério, né? Vamos dizer assim, trazendo sacrifícios, dores físicas e morais até as outras pessoas. O que, que é isso? São os vícios, as tendências do passado ainda da maldade, né? Enquanto nós vemos outros adolescentes, jovens, crianças, que jamais fariam isso, mesmo que não tenham tido nenhuma educação, que tenham tido nascido na rua. Ou seja, aí é um indício claro de que eles já são superiores moralmente falando, né? Não fariam isso, mesmo que por brincadeira, trazer a dor aos seus semelhantes. Então, nós aí vemos a classificação da mistura de espíritos que há aqui na Terra, né? É, fora isso, nós poderíamos acrescentar a questão até filosófica da coisa, né? Ou seja, aquele que é rico, aquele que é pobre, aquele que com 3, 4 anos, uma criança, né, ela sofre de uma doença fatal e perde uma grande oportunidade de aprendizado. Situações onde que a gente tem que ver, entre aspas, pessoas boas, entre aspas também, perdendo a vida de uma forma banal. Né? Então, tudo isso, incompreensível aos nossos olhos, é resultado de um processo educativo. Né? Quando Jesus disse, na parábola dos talentos, tirai daquele que tem, né, um e dai àquele que tem 10, pensem bem, aquele que já tinha um montão, ele vai ganhar mais ainda, e aquele que tinha um talentozinho, ou seja, uma virtude, que poderia ser a inteligência, a saúde, e assim por diante, mesmo o pouco ser-lhe-á tirado. O que isso significa? Que o mau uso que ele fez das bênçãos e dos atributos que Deus estende a cada um de nós, ele será privado. Então, às vezes, nós não compreendemos por que acontecem determinadas coisas na nossa vida e nós achamos que Deus é injusto, nós nos rebelamos à justiça do Pai, quando que, na verdade, é o nosso discernimento, as nossas ideias, o nosso conjunto de conhecimento que nos torna cegos ao ponto de não compreendermos a justiça do Criador, às vezes tirando uma criança com 3 dias, 3 meses ou 3 anos. Né? Por que que Deus estaria fazendo isso? Mas se Deus é bom e é justo, não seremos nós que não compreendemos? Muito bem, e esse texto, só para a gente frisar aqui, é de Santo Agostinho, né? Passado em Paris em 1862. Ó, entretanto, todos os espíritos encarnados sobre a terra são para aí enviados em expiação. As raças que se chamais selvagens são espíritos apenas saídos da infância e que aí estão, por assim dizer, em educação, e se desenvolvem ao contato de espíritos mais avançados. Vêm, em seguida, as raças semi-civilizadas, formadas desses mesmos espíritos em progresso. Estão aí, de alguma sorte, as raças indígenas da Terra, que cresceram, pouco a pouco, depois de longos períodos seculares, e das quais algumas puderam atingir o aperfeiçoamento intelectual de povos mais esclarecidos. Os espíritos em expiação aí são, se assim se pode exprimir, estrangeiros. Eles já viveram sobre outros mundos, de onde foram excluídos em razão da sua obstinação no mal e porque eram uma causa de perturbação para os bons. Então aqui a gente começa a entender, né? Adão e Eva expulsos do paraíso, ou seja, espíritos que estavam em um local bem mais privilegiado, avançado, mas que perturbavam a vivência daquele mundo pela sua inferioridade, pela sua maldade ainda, né? Então foram mandados aqui para a Terra no meio de seres bastante primitivos, né? Para moralmente aprenderem e também intelectualmente transmitirem aos seres que aqui viviam, né, novos conhecimentos, e daí então se conhece o avanço, né, espetacular que aconteceu nos últimos tempos aqui na Terra. Fora isso, a gente também ilustra a grande transição que nós estamos vivendo hoje, quando que muitos esperam o juízo final, o julgamento, o final dos tempos, né? Quando que seria feita a separação, né, dos bons e dos maus. Então, digamos, os mansos herdarão a terra. A terra não vai ser destruída, a terra vai passar do estágio de regeneração, de prova e expiação, para um planeta de regeneração. Mas aí a gente pergunta, e os maus, para onde eles irão então? Será que Deus, na sua infinita justiça e misericórdia, ele delegaria o sofrimento eterno a essas criaturas? Será que Deus obrigaria, né, essas pessoas a sofrerem eternamente? Com certeza não. Essas pessoas, esses seres, esses espíritos que não compreenderam o evangelho pregado por Jesus há 2000 anos, cujo princípio básico é o amor, amor a si próprio e às criaturas, aqueles espíritos, aqueles alunos que não aprenderam a lição, eles vão começar uma nova lição, vão repetir o ano. E quando repetirem o ano, Admir, eles vão escrever lá: nós estávamos no paraíso E fomos expulsos. Que é nos dias de hoje, né? Comemos da árvore, que é o discernimento do bem e do mal, e fomos expulsos. Por quê? Porque reiteramos na negatividade, nos preocupamos mais com as coisas do ego do que as coisas do coração. Então, tudo isso, né, digamos, se encaixa. É claro que às vezes, para cada um de nós, fica difícil entendimentos tão grandes, né? Mas eu acho que não, sabe? Eu acho que é fácil, sabe? O que às vezes custa, Ademir, me permita assim, sim, né, cortar nisso, né? É as nossas raízes que não querem novidades, não querem mudanças, né? Nós temos uma tendência a ficar amarrados, atados às coisas, né? Bom, mas se nós abrirmos um pouco a nossa mente, vamos ver, a alegoria de Adão e Eva está aqui explicada claramente, né? Seres que estavam no mundo, como tu estava falando, sim, né? Que estavam de bem lá, desfrutando, mas ainda eram maldosos. Então, são retirados de lá, vão para um mundo inferior, trazendo conhecimento, mas também sofrendo por essa consequência. Bem simples. Quando se preparar, voltam para lá de novo. Não, com certeza. Eu falo grande na questão do conjunto da obra, né? Que às vezes tu fica no detalhe e tu não vê o conjunto. Mas verdadeiramente, aquilo que tu falei outro dia de tu olhares lá no Google e ver o que está acontecendo naquela questão específica que te falei, também é resultado de uma grande oportunidade que nós temos. E que às vezes as pessoas, ao invés de buscarem a verdade como forma de libertação, nós preferimos negar, né? E essa mesma pessoa que eu te falei, né? Ele vai dizer lá que não adianta nós ficarmos brigando, não adianta nós ficarmos discutindo história, porque história é aquilo que tu acredita. Hoje mesmo tem pessoas que nem acreditam que o homem foi à lua, entende? Então, tem pessoas que acreditam que é olho por olho, dente por dente. Tem pessoas que acreditam que se aquela pessoa te fez o mal, então tu tem que fazer o mal para ela. Então, em que mundo essas pessoas estão? Mas na casa do Pai existem muitas moradas. Significa dizer o quê? Que cada uma dessas consciências vai encontrar um nível evolutivo idêntico àquele a qual ela vibra. E lá ela vai, junto aos semelhantes, identificar as transformações, os erros, aquilo que ela tem que fazer e aquilo que ela não tem que fazer. Pois é, e a dica então que o Ademir me deu é consultar no YouTube, né? Na internet, Pai Joaquim, e ver os textos que tem lá, né? É. Então, tá ali, vão lá e vejam lá, né? É, mas não fala do quê, né? Para as pessoas ficarem curiosas. Para as pessoas ficarem curiosas e ir lá pesquisar, né? Existem tantas coisas e a gente tem toda a liberdade do mundo na busca das coisas. E, inclusive, quem me falou disso foi uma pessoa preocupada com essa transição toda, né? Bah, tem gente dizendo que em 2012 vai acabar, tem outros dizendo que tem um planeta que está vindo, tem outro dizendo que tem as naves por aí, extraterrestres por aí. Então, o que é verdade nisso tudo? A verdade está dentro de mim, no meu mundo interior, na minha morada que eu haverei de construir. Isso é muito interessante. E tu estavas falando, que eu gostaria de destacar, né, ainda mais, desta preferência que nós temos para não acreditar. Nós temos histórias, até textos evangélicos, né? Na época do dilúvio, que é também uma parábola, não é como a interpretação muitas vezes se dá, né? Que choveu tanto que ficou 40 dias, né? E 40 noites toda a terra coberta de águas, né? E para onde foi essa água, né? Mas é uma parábola e ela tem a sua explicação, com certeza, né? A gente não é o assunto de hoje. Mas, como nessas parábolas, as pessoas não querem abrir-se para os novos entendimentos, hoje acontece a mesma coisa. Nós estamos falando aqui de coisas que tem gente que não quer abrir-se para esse entendimento. Prefere aquela coisa de eu aprontar e me esconder de Deus e de todo mundo, ou confessar os pecados a alguém e estar resolvido, do que ter que encarar toda a minha realidade e a realidade da vida. E fugimos disso. Então, hoje nós temos caminhões de informações, vamos dizer assim, na internet, no rádio, na televisão, das poucas coisas que saem de bom, né? Nos livros, então, é a coisa espetacular que tem de conhecimento. Mas o que a maioria prefere? Esconder-se. É e levar largo, a vida, né? Até que dá. É o caminho largo, é o caminho que não nos obriga a pensarmos, não nos obriga a raciocinarmos, a quebrarmos valores antigos. Quantas vezes, eu estava brincando antes das naves, né? Mas tipo assim, A nossa casa, ela tem 17 anos. Antes de nós fundarmos a nossa casa, teve pessoas que estudavam conosco, que saíram esperando as naves. E eles estão ainda esperando até hoje. Entende? Enquanto que, de repente, nós arregaçamos as mangas e as coisas estão, digamos assim, de uma forma lenta, digamos, mas acontecendo. Então, existem todas as oportunidades. Nós estamos criando as nossas naves, né? Existem todas as oportunidades, existem todos os caminhos, mas a gente tem que, dentre esses caminhos, realmente buscarmos, analisarmos, como dizia Jesus, né? Batermos a porta, mas de uma forma insistente, buscarmos respostas, mas de uma forma consistente, estudarmos de uma forma estruturada e não fanática, né? De lermos só livros, vamos dizer assim, espíritas, ou de só lermos aqueles livros que eles dizem que a gente tem que ler. Então, quer dizer, isso é fanatismo. Agora, a partir do momento em que a gente abre para as pessoas, olha, pode me mandar qualquer texto que a gente lê. Pode ser, me oferecer qualquer livro que eu leio e eu dou retorno para a pessoa. E vou selecionar, né? Claro, vou dizer, ó, é um livro muito bom. Ou é, ó, olha, isso, essa linha não me agrada. Ou eu penso assim disso. Mas eu acho que o discernimento, ele só acontece na análise. É a grande causa do conhecimento, né? Então, continuando o texto aqui, né, de Santo Agostinho... nestes mundos eles perturbavam o seu sistema, né? Já não tinham mais como permanecer lá. Que é então, o que está acontecendo hoje. Exato. E foram relegados, então, né? Levados por um tempo entre os espíritos mais atrasados e que têm por missão fazer avançar, porque trouxeram consigo sua inteligência desenvolvida e o germe dos conhecimentos adquiridos, né? Então, mais avançados intelectualmente, vindos para a Terra, trazer o conhecimento e, pelo mesmo tempo, avançar na sua moral, que estava muito atrasada. Por isso, os espíritos punidos se encontram entre as raças mais inteligentes hoje aqui na Terra, né? São aqueles ou aquelas raças, né, também para as quais as misérias da vida têm mais amargura, porque há nelas mais sensibilidade e sentem mais o choque com as raças primitivas, cujo senso moral é mais obtuso. Ou seja, as pessoas, essas pessoas que foram relegadas e que já experimentaram a vivência em mundos superiores, vivendo aqui nós, nesse sistema, às vezes se sentem mais angustiadas, né? Mais... porque tem uma sensibilidade maior, já porque já são seres mais desenvolvidos, né? E sentem a amargura de continuar vivendo nesse sistema, né? Enquanto que para uns, tá bom assim. Ah, deixa, né? Que tal? Nós poderíamos dizer assim na questão de senhores e escravos, né? Para uns, ele é senhor da vida. Então, ele não deixa de ter os prazeres da vida, né? Os prazeres de um bom vinho, de uma boa mesa. Mas ele não se escraviza com isso. Ele não vive uma bebedeira. Ele não come tanto ao ponto de passar mal, porque ele aprendeu. E às vezes a vida nos ensina isso, né? A própria idade nos ensina isso. Então, existem civilizações, isso é comprovado, né? A gente que não consegue entender, às vezes, como é que povos, sem nos acharmos mais ou menos, como é que povos lá na África, como é que povos até, digamos, aqui no nosso país, ficam naquela mesmice, né? Lá naquela caça, não plantam, não fazem, ficam naquela coisa, fazendo o que os seus pais faziam assim, gerações e gerações, enquanto que nós, um povo dinâmico, empreendedor, um povo que constrói, um povo que luta, um povo que transforma, né? Por quê? Porque realmente esses povos, eles vêm, né? São povos primitivos, então eles seguem aquilo que eles aprenderam, enquanto nós, né, digamos, trazemos dentro de nós valores bem mais contundentes de entendimento e de espiritualidade e de evolução espiritual. E por isso que às vezes a gente não se contenta com isso. Eu me lembro que uma vez eu viajei lá para o Nordeste, né, um calor, e aí eu vi aquelas pessoas assim na beira da estrada, só com aquela casinha, pau a pique, só com aquele zinquinho. E eu dizia assim, tia, mas por que esse cara não planta uma árvore, tu entende? E cuida dela, que ele vai ter sombra. Então, você vê que às vezes são propostas, né? Por isso que uma das coisas que esse cara fala, ele fala em anarquia, né? Não na anarquia como forma de esculhambação, mas na anarquia como forma de quebrar valores antigos. Na anarquia, que tu tem que ser um anarquista, tu não tem que aceitar fórmulas prontas. Tu tem que buscar na própria, nas diferenças do mundo, o teu entendimento sobre aquele assunto. Então, às vezes, para chegar a esses entendimentos, tu tem que buscar aqui, buscar lá, buscar em valores diferentes. Então, tu tem que ser um anarquista. Não ser bois que vai, né? É. Para o matadouro sem saber o que vai. E que se contenta... Como eu, aqui tu estava falando, eu lembrei migalhas, assim... né? Enquanto a gente vê como povos lá na Índia, assim, uma espiritualidade mais avançada, eles são mais comedidos na parte material, né? Meditam e tal. De repente eles estão lá achando que uma vaca tem que, não pode matar, né? Sim, ou seja, tão distorcido, tão... É, uma pobreza, assim, um desapego à matéria tão grande que às vezes faltam os princípios básicos, né? De saúde, de esgoto... Que tem situações lá que a gente vê que realmente é demais. É. Né? Então, realmente isso... Contraditório das coisas. É. Então, realmente está faltando as duas asas, né? E nós aqui, materialistas... É. Mas realmente falta o equilíbrio das duas asas que a doutrina espírita fala, né? Que Allan Kardec escreveu aqui. A asa do amor e a asa da inteligência. Né? Do conhecimento, da sabedoria... e do amor. Então, quando tiver equilibrado isso, nós teremos o quê? Povos que questionam, que vão pela análise, ou seja, usam inteligência, sabedoria para avançar, mas também não perdem a parte moral, né? Tem a moral andando junto, e a própria decisão da inteligência será baseada na parte moral, que é a parte do amor, né? É porque na própria Índia que tu colocaste, que está acontecendo até na novela, que está mostrando esses contrastes, é tipo assim, o cara que é pobre, e aquele que tem, ele tem mesmo. E às vezes aquele que tem, ele não estende ao outro, por quê? Porque ele acredita na questão do karma. Que aquele outro, ele criou isso para ele, ele tem que viver nisso. Então não existe também aquela coisa que tu disseste, né? De um lado a inteligência e do outro lado o amor. E o amor que te diz assim, pô, como é que eu posso estar dentro de um palácio com irmãos meus lá fora passando fome? Entende? Então também isso existe, que são esses antagonismos. Mas por isso que nós falamos na questão da anarquia, né? De uma forma até de aprendizado. De tu não aceitar esses valores prontos. De tu não aceitar essas fórmulas instituídas que tem que ser assim. De tu não aceitar que, né, digamos, todo político é corrupto. Não. Existem todas as coisas. E cabe a cada um de nós construirmos esse nosso mundo interior. Porque na casa do Pai existem muitas moradas, né, Ademir? Muito bem. Vamos para a mensagem de hoje, né? Que realmente é uma oração pedindo a Deus, assim, né, essa compreensão. Confabulações íntimas, trancado, preocupado, indeciso, deixo de soltar o sorriso franco, de olhar com real amizade, de escutar com calma e de falar com inteligência. Necessito da tua voz na minha consciência, a me avisar quando vou entrando na onda do mal e da preocupação, ou me centro demasiadamente sobre mim mesmo. Neste momento, para este aviso interior, que busco o reforço da tua voz. Se muito tenho a dar aos outros, eles também podem enriquecer-me com conhecimentos e bons sentimentos. Relacionando-me bem, passo a viver contente e esperançoso. Melhoro a disposição para o trabalho e conquisto uma saúde firme e completa. Com a tua bênção sustentando-me, com a tua luz iluminando-me e com tua alegria contagiando-me, seguirei feliz pela estrada da vida. Flores FM está apresentando o programa Renascer, de caráter humano, psicológico e espiritual. Estamos felizes por sua audiência. Fique conosco. Muito bem, então. E o último parágrafo diz assim, ó. A Terra fornece, pois, um dos tipos de mundos expiatórios, cujas variedades são infinitas, mas que tem por caráter comum servir de lugar de exílio aos espíritos rebeldes à lei de Deus. Aí esses espíritos têm que lutar, ao mesmo tempo, contra a perversidade dos homens e contra a inclemência da natureza. Duplo e penoso trabalho que desenvolve a uma só vez as qualidades do coração e as da inteligência. É assim que Deus, em sua bondade, faz reverter o próprio castigo em proveito do progresso do Espírito. Olhem que espetáculo isso! Santo Agostinho, né, inspirado e de grande sabedoria como é, vejam o que ele diz. Deus não tem essa história de céu, inferno, punição, não. E também não tem só essa história de castigo. Não, ao mesmo tempo que você está, vamos dizer assim, sofrendo, né, pelos teus próprios plantios, você está crescendo para desenvolver a tua inteligência, o teu amor, e tu ser um filho de Deus disciplinado, louvado, né, ser grande. Veja que espetáculo isso. Depois falam que reencarnação, que essas coisas são ruins. É um espetáculo, é a maravilha do mundo isso aqui. Não, né? E Jesus é um cara grandioso. Jesus, numa parábola, os vinhateiros maus, na parábola de Jesus, ele explica isso de uma forma linda, né? Usando figuras de linguagem, contando história de vinhateiros que Deus, né, o Senhor, deu para aquelas pessoas a vinha, tudo pronto. Né, construiu uma sebe, deu o lagar, deu as parreiras, tudo pronto. E de tempo em tempo mandou as pessoas buscarem os frutos. E o que, que os vinhateiros fizeram? Mataram-os a um e sacrificaram a outros, que são os profetas. Depois o Senhor disse, mandarei meu filho. Quem sabe respeitarão ele, Jesus. Né? Com a vinda de Jesus, aí os caras vindo, o filho vindo, ele diz, vamos matar o filho, que aí fica tudo para nós. E realmente mataram o filho. Aí Jesus pede para o povo, porque ele estava contando história. O que o Senhor, na sua volta, deve fazer com esse pessoal? Aí o povo responde, matá-los, sim, matá-los miseravelmente e entregar a fazenda, né? A vinha, a outros que darão a sua parte ao seu tempo. Aí Jesus responde, por isso que eu digo da inteligência, né? Jesus responde, mas vocês não leram nas escrituras que a pedra que os construtores rejeitaram acabou por se servir a cabeça de ângulo? Ou seja, isso está no Velho Testamento. Esse mal que hoje é mal, ele é usado num outro local. A pedra que os construtores rejeitaram acabou se tornar cabeça de ângulo, quer dizer assim, aquelas pedras quebradas pelo meio e que às vezes tu não consegue colocar elas em linha porque elas dão sorela, que nem se dizia uma vez, né? Não fecha, ela vai fechar no canto. Mas ela também vai ser aproveitada, mesmo parecendo que ela está quebrada, que ela tem um mau uso. Então Jesus, de uma forma, isso é motivo de estudo, né? A própria palestra, a parábola, porque ela é longa e merece estudo, mas Jesus coloca exatamente isso, que Deus não exclui os seus filhos. Ou se nós transferirmos isso para aquilo que nós estávamos falando primeiro, que essas, esses seres rejeitados num outro sistema que estavam lá perturbando, que não tinha jeito, que matavam... Serão isso, a base, né, do outro. Vêm para cá, para a Terra, e se tornam a base daqui, na inteligência, no crescimento dos seres primitivos daqui. Perfeitamente. Tudo combinando, nada de estranho. E isso teria acontecido no nosso planeta, a última enxertia, em torno de 10 mil anos atrás. Que é quando realmente há esse boom evolutivo, né, da escrita, porque até então os seres primitivos do planeta, eles vinham há milhões de anos naquela lentidão, né, suas beberragens, aquela coisa lenta, primitiva mesmo, primitiva, né? Naquela continuidade. E há 10 mil anos atrás acontece um grande avanço nos povos, como é o caso dos incas, os maias, os egípcios, as pirâmides todas, né, aquelas construções, o que comprova a evolução desses seres. Né? E aí o que acontece? Esses seres evoluídos, eles assim, convivendo com os primitivos, vamos crescendo todos de uma forma homogênea, de uma forma onde que todos crescem, né? Que é naquela pergunta do Livro dos Espíritos, por que Deus permite que os bons estejam no meio dos maus? Né? Para que a gente dê testemunho do que realmente somos, para que a gente seja testado no nosso bem. E eu conheço um homem bom. E ele canta, ou melhor, ele vive com essa música. Vai como um vento solto numa campina, desliza na relva verde e vai subindo pela colina. Todas as folhas secas viram tapete aqui neste chão. Nos pés desse homem bom que só tem amor no seu coração. Vê outra madrugada que vem chegando. Fala com os passarinhos, brinca com as flores, vai meditando. Ele é o mensageiro da alegria e jamais da dor. Quer a felicidade da humanidade, sejam de cor. Ele é uma pessoa que ama e perdoa e não vê a quem. Anda pelos caminhos, levando a paz, ajudando alguém. Por todos os lugares, cruzando os mares, fazendo bem. Ele é um homem bom, distribui amor e tudo que tem. Cheio de amor e fé, ele é nosso irmão. Aquele grande amigo que no perigo estende a mão. Tem o olhar, a calma, tem luz na alma e na sua voz. Tem sempre uma palavra de amor e paz pra dizer pra nós. Sabe tudo o que diz o livro sagrado. Em seu coração ele tem guardado. Quem sabe o nome dele, se é Pedro ou Paulo ou se é João. Só sei que é um homem bom porque tem Jesus no seu coração. Ele é uma pessoa que ama e perdoa e não vê a quem. Anda pelo ajudando alguém. Por todos os lugares, cruzando os mares, fazendo bem. Ele é um homem bom, distribui amor e tudo que tem. A Flores FM está apresentando o programa Renascer, de caráter humano, psicológico e espiritual. Estamos felizes por sua audiência. Fique conosco. Muito bem, então, esse homem bom, né, andando pelos caminhos dessa forma aí, parece a gente lembrar alguém, né? Alguém que a gente conhece muito, né, que pelo menos algumas características tinha disso. E esse irmão, né, veio a falar 2000 anos atrás coisas espetaculares que hoje ainda nós não compreendemos. Veja só que nossas argumentações aqui, né, em relação ao texto do Evangelho segundo o Espiritismo aqui, que fala desses mundos de provas, expiações e de regeneração, nós casamos perfeitamente com os textos do Evangelho de Jesus, né, as parábolas que o Ademir citou aqui, né, outros que o texto que a gente comentou. Ou seja, Jesus, há 2000 anos atrás, disse exatamente isso, e hoje nós estamos aqui compreendendo aos poucos isso, e tem um caminhão de gente não aceitando isso e rejeitando, preferindo viver ainda conceitos, né, baseados em falsos argumentos, que basta uma pequena inteligência de um adolescente para derrubar. Infelizmente, essas pequenas inteligências existem hoje aos caminhões, e aí então se perde a fé em Deus até por causa disso. Mas também João Evangelista, né, quando escreveu o Apocalipse, né, que projetou o nosso ano 2000, que nós estamos vivendo esse tempo hoje, e todas essas mudanças, todas essas transformações que estão acontecendo no nosso planeta, comprovam cada palavra de Jesus, comprovam que aquilo que a doutrina espírita está falando, né, é verdadeiro, as coisas estão acontecendo. Por exemplo, né, esse problema do degelo nos polos aí, é só pegar livros de Ramatiz de 1940, que ele disse que no final do século passado, início desse, ia acontecer isso. Isso é matemático, né? Não é nenhuma adivinhação. A gente pensa, por isso que às vezes faz do espiritismo um misticismo, não tem nada disso, é tudo matemático, né? As coisas que são verdadeiras, elas são matemáticas. Então, será que não está na hora da gente realmente despertar para vivermos esse tempo com mais seriedade, com mais abertura, temos coragem de usar e virar um pouco anarquista, que o Ademir estava falando mesmo? Exato, e o próprio Jesus, há 2000 anos, ele disse: eu vim exercer um julgamento, e quanto mais quero que ele se cumpra. Ou seja, o que é o julgamento, né? Jesus não veio, não irá nos julgar, mas Jesus veio, deu, digamos assim, o seu exemplo, a sua vida, como prova a cada um de nós de um caminho a ser seguido, de normas, metas, objetivos a serem vivenciados por todos os terráqueos, por todos os humanos, nesses 2000 anos que seguiriam, né, até os dias que nós vivemos hoje. E por incrível que pareça, nós continuamos ainda sem darmos, digamos assim, a devida importância, a grandiosidade de que é, até o texto que nós vamos trabalhar agora, que é o amor, né? O amor a todas as criaturas, o respeito, a ética, né? E de matarmos definitivamente de dentro de cada um de nós a questão da hipocrisia, do ego, dos interesses, a questão da mentira. Porque quando mentimos, a quem estamos mentindo? Quando somos hipócritas, o que nós estamos mostrando? Será que estou me mostrando quem verdadeiramente sou? Ou estou criando, dependendo de situações, ambientes, problemas, crio personagens? E aí vai chegar um dia que não sei nem que máscara botar, de tantas máscaras que eu tenho. Pois é, né? E eu diria assim, para ter uma mensagem, vamos ter coragem de usar. Vamos ter coragem de usar mesmo, de irmos além dessas coisas comuns, né, e corriqueiras. Se as pessoas têm você como uma pessoa comum, que vamos dizer assim, como dizer, no, em termos, né, não cheira e não fede, fica naquela coisa comum, você está perdendo tempo. É. Você tem que ser tido como uma pessoa diferente. É, e outra coisa que eu até vou dizer baixinho, não aceitem normas. É. Pois normas, é, né? Normas não levam a nada. Não aceitarmos normas, quem determina normas na questão da libertação espiritual, são pessoas que realmente têm interesse. Então, normas não existem, temos que ter liberdade, liberdade de escolha, liberdade de estudo, liberdade de análise. Claro, eu tenho liberdade de escolha, aí eu vou encher a cara, o problema é meu. Isso que só para a gente destacar, né? Não aceitarmos normas não quer dizer que o mundo tem que virar uma bagunça, né? Disciplina... Não, eu entendi, né? Só que eu quero é que a verdade só... é sempre verdade, a ética é sempre ética, claro. Respeito é sempre respeito. Eu só quis decodificar aquilo que eu estava falando, com certeza. Né? A disciplina, a gente ser responsável, respeitar os limites dos outros, isso tudo faz parte da moral, né? Agora, normas da cultura, que é aquilo que o Ademir estava falando, né? Exatamente. Das culturas religiosas, tipo, políticas, sociais... Isso. Não pode fazer aquilo. Essas não. Essas não dá para aceitar, né? Então, se nós tivermos, se nós estamos aí com o nosso cartaz, né, sendo uma pessoa comum, nós estamos sendo pessoas que estão perdendo tempo. Infelizmente, somos pessoas que estão perdendo tempo. Não temos coragem de pensar. Em tempos de ouro, né? Em tempos onde que somos abençoados pelo conhecimento, por toda uma estrutura de verdade, que só cabe a cada um de nós buscarmos. Se perguntar assim, mas Ademir, por que que tu está falando isso, né? Tu tem tanta certeza disso? O meu argumento é o seguinte: olhem o mundo que nós criamos. Você acha que repetindo isso o mundo vai ficar melhor ou vai cada vez pior? Olha a estrutura da imprensa que nós falamos aqui na semana passada. Olha a estrutura política. Olha a estrutura das religiões. Todas. Econômica, estrutura econômica. Isso está errado? Onde, porque o ser onde humano está vai o mundo levar? Verdadeiro? Exato, onde nós vamos acabar, digamos assim, nós, humanos. Então, com certeza, o Senhor... Tem que fazer diferente, né? Exato. A espiritualidade trará a cada um de nós esse discernimento grandioso, e por atitudes, por gestos, por comportamentos, nós vamos mudar a nós mesmos, e depois as coisas mudam de uma forma gradativa, lenta, mas verdadeira, nós mudamos tudo o que nos cerca. E Brian Weiss diz assim: faça amor, não faça a guerra. Brian Weiss, esse livro, A Divina Sabedoria dos Mestres. Não temos o direito de interromper abruptamente a vida de uma pessoa antes que ela tenha vivenciado o seu karma. Não temos esse direito. Sua reparação será muito maior se a deixarmos viver. Quando morrer, irá para dimensões seguintes e sofrerá ali. Será deixada num lugar onde não haverá descanso, não terá paz, e será mandada de volta, mas sua vida será muito difícil e terá de reparar por aqueles que feriu, pelas injustiças que praticou contra eles. Somente Deus pode puni-la. Isso não nos cabe, e a punição virá. Ou seja, está dizendo claramente aqui: punição, pena de morte, fora. Não temos o direito de interromper o karma de uma pessoa. E olhem o que ele especifica dizendo disso, ó. Violência é muito mais do que infligir danos físicos a outras pessoas. Algumas formas de violência podem ser mais devastadoras do que as do tipo físico. A violência pode ser muito sutil, discriminar as pessoas, estabelecendo uma separação entre nós e eles, é um ato de violência. Priorizar as diferenças entre as pessoas, em vez de valorizar o que elas têm em comum, inevitavelmente, cedo ou tarde, leva à violência. Então vejamos, assim, nós falamos aqui de sistemas políticos, econômicos e sociais, né? O que prega-se em relação a uns com os outros? E são grandes verdades, Ademir. Nós já falamos sobre isso e eu acho que é importante que a gente reflita sobre isso. A questão: por que da violência na televisão? Por que da violência nos jornais? Porque indiretamente nós estamos nos tornando violentos. Porque se nós nos alimentamos desta violência, nós somos violentos quando julgamos. Quando nós nos colocamos como bons, né, e apartamos aquelas pessoas ao tal ponto que a gente diga, né, tem que morrer, tem que ter a pena de morte, tem que ter isso, tem que ter aquilo. Não somos nós mais violentos do que a própria vítima da violência? Não somos mais violentos do que aquele que comete o ato da violência por motivos particulares, individuais, que merecem o nosso respeito e que merecem o nosso entendimento? Não que sejamos violentos, mas será que a pessoa que comete aquele ato, por que ele é levado a isso? Será que não há um conjunto de fatores, às vezes políticos, econômicos, sociais, que obrigam aquela pessoa a ter feito aquilo que fez? Então, é bem o que ele diz. E olha que ele, é bem o que ele como diz. Como ele especifica aqui, ó, isso que tu está falando. Ó. Tememos o outro, projetamos nele aquilo que odiamos em nós mesmos. Nossas falhas e fracassos. Nós o culpamos pelos nossos problemas, em vez de olhar para nós mesmos. Tentamos resolver nossos problemas dando um jeito neles e frequentemente com o uso da violência. Aquilo que tu estava dizendo, perfeitamente. Né? Por que, a gente acha que o outro tem que morrer, que tem que sofrer? A gente tem medo do outro, a gente projeta em nós aquilo que nós somos. Nós achamos que o outro é ruim, na verdade o mal está dentro de nós. E esse medo nos anula como pessoas, entende? Porque a gente deixa de fazer um monte de coisas com o medo instalado. Então, nós ficamos amedrontados, nos isolamos e ficamos assim, totalmente inertes em relação à anarquia que eu falava. Em relação ao estudo, ao trabalho, à ética, ao respeito, ao voluntariado. Segunda-feira mesmo, terça, eu me atrasei lá no centro, né? Tive que ir numa reunião. E aí nessa reunião o pessoal lá estava dizendo, nós precisamos de voluntários, nós precisamos de pessoas que ajudem. E hoje tu pode ver, ninguém quer saber de nada. Por quê? Por causa da violência, por causa de Paulo, de Pedro, de João. E quando nós notamos, nós deixamos as coisas rolarem por culpa dos outros. Então, essa consciência ela está sendo colocada pela mídia, dentro dos nossos lares, como forma de nos bitolar, como forma de nos controlar pelo medo. Com certeza. Os locais cujo acesso é vedado a determinados grupos humanos são lugares violentos. Podem ter a aparência de uma esplêndida praia, um luxuoso elevador social, um clube sofisticado, mas a violência está presente. Ali existe o nós e o eles. Os outros não são como nós, são inferiores. Não podemos confiar neles, são perigosos e devem ser temidos. Trazemos isso para as religiões. Estamos aqui, né, baseados na doutrina espírita. Trazemos isso para as religiões. Quando a gente diz, ele é católico, ele é evangélico, ele é espírita, ele não é dos nossos. O que nós estamos fazendo? Violência. Violência. Não, cuidado. Violência. Né? E o interessante fica a pergunta, e quem desse bando todo vai se salvar? Porque espíritas? Uns alegam que eu sou, é uma turma, outros alegam que são eles. Então isso vale para nós refletirmos, né? Até que ponto isso tudo vale. Mas assim, ó, até eu ia colocar, porque eu acho que é uma bênção nós estarmos aqui veiculando tudo o que falamos. Se fosse em outros tempos, eu ia preso. Eu ia preso e ia para um manicômio. Por aquilo que nós estamos falando na fogueira, rádio. Fogueira? Né? Queimado, tu acha? Sim, com certeza. Não, a fogueira da Inquisição. Recentemente, se fosse em outros tempos. Mas recentemente nós não. Mas verdade, vejam que coisa grandiosa nós estarmos numa rádio e às vezes falando até coisas densas e pesadas enquanto muitas pessoas comem. Né? Mas verdadeiramente, em outros tempos, nós nunca poderíamos falar o que nós estamos falando hoje na rádio. E isso é o resultado da liberdade de expressão que nós conquistamos. E essa liberdade de expressão também, ela nos compromete. Que era aquilo que Jesus dizia, né? Eu vim para exercer um julgamento. E quanto mais eu quero que ele se cumpra. E nós estamos exercendo julgamentos a nós mesmos, é claro, porque somos os primeiros a termos que viver aquilo que estamos a veicular. Mas com certeza aquelas pessoas que nos ouvem se preocupam, digamos. Mas se nós adentrarmos a este caminho de transformação, a este caminho que também o Brian Weiss vai nos mostrar, com certeza nós vamos nos libertar. Nós estamos encerrando o nosso programa e só vamos encerrar esse parágrafo que diz assim, ó. Quando você distribui seu carinho e sua generosidade para aqueles que parecem diferentes, você domina o medo e o substitui pelo amor. É assim que vencemos a violência e que realizamos nosso destino. E que realmente que esse amor invada todos os nossos corações, dando-nos força, dando-nos coragem, nos tornando seres grandes, grandiosos, tentando viver essas grandes verdades que são derramadas sobre nossas cabeças no nosso dia a dia, em amando, em compreendendo, em respeitando, em levantando, em nos preocupando com os outros e fazendo, né, dos preceitos do Evangelho coisas diárias no nosso dia a dia. Um grande abraço a todos e que Jesus esteja conosco. Tem alguma pessoa que você ama e ainda não falou? Está na hora de falar. Um grande abraço a todos, um bom final de semana e até o próximo sábado, meio-dia, às 13 horas, com mais uma edição do programa Renascer aqui pela 104.9. Um bom final de semana a todos. A Flores FM apresentou programa Renascer. Feliz por sua audiência. Renascer convida para que você sintonize a Flores FM no próximo sábado, das 12 às 13 horas. Bom final de semana.